DJ Wellerson Carvalho e DJ Sávio, os jovens do Mix. Os jovens do Mix. Wellerson e Sávio, os jovens do Mix. E Comunicação Visual, organização Edson e Dan Silva. Não sei quanto tempo ficarei perdido assim. Sonho, pensamento que parece não ter fim. Olha, já te amei, parei pra pensar, já tentei te esquecer. Mas meu coração e olhos a chorar, só queria. A equipe top do som automotivo tá na área. Equipe Top Sound de Bragança. Eu não acredito não que você esqueceu de mim. Nunca pude imaginar o fim do nosso amor. E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim. Agora eu não sei não, eu não sei não. Jovens do Mix, criando tendências pra você dançar. Eu preciso te falar da saudade que ficou dentro do meu coração e a tristeza. É a minha companheira que vivia me atormentar nas noites que a solidão vem me despertar. Esquecer você, pra nunca mais sofrer. Vou encontrar.

Aô, tchê, tchê, tchê. Fica perto de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca. Se você se vai, você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Meu coração. Amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca. Se você se vai, você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Meu coração. Mixado e produzido pelos gordinhos e a galera curte. DJs Wellerson Carvalho e Sávio Canindé. Os jovens do mix. Os jovens do mix. E tudo pode acontecer, sei que ele vai nos envolver. Sua magia está no ar. Já tá todos cedos. Ele é o som que vai nos guiar. Essa noite vai ser muito especial. Junior Rego e J. General J. O poderoso chefão conquista seu coração. Conquista seu coração, o poderoso chefão. Conquista seu coração, conquista seu coração. Essa noite vai ser muito especial. Junior Rego e J. Hoje é ideal. J. O poderoso chefão conquista seu coração. Conquista seu coração. Dali, jovens do Mix! DJs Wellerson e Sávio. Os jovens do Mix. Rádio ouvi nossa música. Rádio ouvi tocar. Rádio ouvi nossa música. Rádio ouvi tocar. pra você, sabe? Jovens do Mix, a referência das produções. Dizem que a tristeza não tem fim, e a felicidade, felicidade sim. Você foi o sol no meu amanhecer, mas deixou o nosso amor morrer. Lembranças desse amor, tudo que restou, foi tudo que restou, foi por uma razão pra minha vida. Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer, mas penso em você, mas penso em você, e preciso te ver. Não faz sentido amar alguém assim e ficar distante. Preciso de você todo instante. Se você quiser, posso te perdoar pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Restou, foi tudo que restou, por uma razão pra minha vida. Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer, mas penso em você, mas penso em você, e eu preciso te ver. Não faz sentido amar alguém assim e ficar distante. Sou Sávio, os Jovens do Mix. 2Z Comunicação Visual, organização Edson e Edan Silva. Vou te procurar, seja onde for, e ao te encontrar, falarei do meu amor, que é quente como o sol, do mel tem um sabor. História não tem fim, é um

foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Que a galera consagrou, o Elerson e Sábio, os Jovens do Mix. Os Jovens do Mix, a produção exata para a sua música. A evolução do som. A equipe top do som automotivo tá na área. Equipe Top Sound de Bragança. Animal. Mais sucessos, mais sucessos. Os Jovens do Mix, criando novas tendências. Dali, Jovens do Mix! Já que sou.

diz o Ellerson Carvalho e Sávio Canindé. Esfrega, esfrega, esfrega que se abregue. Esfrega, esfrega, esfrega amor no bregue. Esfrega, esfrega, esfrega que se abregue. Esfrega, esfrega, esfrega amor no bregue. Vai mexendo a cinturinha, cinturinha não quer mais parar. Ahá, ahá, ahá. E vai girando, a minha rainha vai me ensinar. E vai mexendo a cinturinha, cinturinha não quer mais parar. Ahá, ahá, ahá. E vai girando, a minha rainha vai me ensinar. Oh, oh, oh. Vem dançar, que isso é bom demais. Relaxa e deixa o som te levar. Vem dançar, que isso é bom demais. Relaxa e deixa o som. Esfrega, esfrega, esfrega que cê bregue. Esfrega, esfrega, esfrega amor no bregue. Esfrega, esfrega, esfrega que cê bregue. Esfrega, esfrega, esfrega amor no brega. Vem, neném, vem. Esfrega aqui no papai até ficar vermelhinho. Vai comigo. Todo mundo mexendo. E vai mexendo a cinturinha, cinturinha não quer mais parar. Ahá, ahá, ahá. E vai girando, a minha rainha vai me ensinar. Bonitinho com pinta cuia, vai. E vai mexendo a cinturinha, cinturinha não quer mais parar. Ahá, ahá. E vai girando, a minha rainha vai me ensinar. Oh, oh, oh. Vem dançar, que isso é bom demais. Relaxa e deixa o som te levar. DJs Wellerson e Sávio, os jovens do Mix, criando tendências pra você dançar. Equipe top do som automotivo tá na área. Equipe Top Sound de Bragança.